Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui nesta cruzada do novo mandamento, que é a cruzada da comunhão com Deus, para estudar o livro mais importante do mundo. Alguém vai dizer, ele vai falar no Capital de Karl Marx. Outros vão dizer, não, ele vai falar numa coletânea das encíclicas papais. Outros, não, ele vai falar sobre o Pai Nosso de Lutero. E assim por diante. Vai falar nos livros de Freud. Não. Eu vou falar do Apocalipse de Jesus. Não há nada maior do que o Apocalipse para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque tudo aquilo que ali está revelado vai acontecer. Mesmo, ou melhor dizendo, já está acontecendo. Inclusive, não só o que está no Apocalipse, mas o que dizem os evangelistas, o que dizem as epístolas de Paulo, de Pedro, por exemplo. Tudo isso nós vamos juntar. Muita gente já fez muitos estudos sobre o Apocalipse. Mas a religião de Deus está focalizando este livro importantíssimo da maneira imparcial. É o Apocalipse imparcial. Não puxaremos jamais a sardinha para a brasa de quem quer que seja. Mas sempre daremos valor ao trabalho de todos. Inclusive porque aqui não nos consideramos como donos da verdade. Quem é o dono da verdade? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Jesus nos inspire as palavras que devamos dizer aqui. As sete bem-aventuranças do Apocalipse. Há no Apocalipse sete bem-aventuranças. No capítulo 1, versículo 3, vocês encontram: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Segunda bem-aventurança do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aliás, aqui eu abro parênteses para me lembrar de uma explicação do irmão Zarur na mensagem de Jesus para os sobreviventes. Inclusive porque não basta ter fé, a pessoa tem que ter fé e com esta fé realizar boas obras. Basta ver que no Evangelho Jesus anuncia a sua volta e diz que quando ele voltar, acompanhado pelos seus santos e anjos, ou santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Então, está aqui na segunda bem-aventurança do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Quer dizer, dão mais valor à vida eterna do que essa terrível vida material. Terrível porque nós, os seres humanos, a fazemos terrível. Porque a vida é uma maravilha, o mundo é uma maravilha. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Terceira bem-aventurança, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quais são as nossas vestes? Será que vocês vão pensar que são essas que estão nos agasalhando? Não. É o nosso comportamento, é a nossa moral, é a nossa sabedoria, é o nosso entendimento, é a nossa cultura material aliada à cultura espiritual. Por isso o legionário tem que ler. Eu vou medir os legionários pelas obras que realizam e também pela leitura que fazem dessa literatura crescente da religião de Deus. Porque já listei os exemplos de grandes instituições e grandes crenças, grandes movimentos em que seus seguidores aprendiam a sua doutrina para saber o que estavam fazendo na terra. O que eu quero dizer é o seguinte: os nossos bons atos, firmados na fé em Jesus nosso Senhor, em Deus, na natureza, e nós somos a natureza. Quando falo em natureza, o pessoal pensa em árvores e bichinhos. O ser humano é a natureza. As nossas vestimentas são os nossos bons atos ou maus atos. Evidentemente que os bons atos nos darão as vestes brancas e os nossos maus atos mostrarão nossa vergonha, porque serão roupas cheias de furos, de rasgos. Vestes brancas do Apocalipse são os nossos atos bons, no caso, né? Quarta bem-aventurança, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que quando fala nas bodas do Cordeiro, o pessoal pensa logo num cozido, uma coisa assim, depois: ai, não aguento, puxa vida. Não, seus gulosos, não é nada disso. Está bem aqui claro que a ceia das bodas do Cordeiro são as palavras de Deus. Jesus não disse que a verdade de Deus nos libertaria? Isso. Que destacamos a religião de Deus, senão a ceia do Senhor colocada à disposição de todos que queiram alimentar-se das coisas espirituais. É isso. Estão entendendo? Estão gostando? Depois nós continuaremos. a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações.